Trip 5218, tráfego do estado, livre pouso, pistão na 0, vento 970 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, Trip. Oceané 6224, quando é que me fala, está no paro-táxi. Paraná, só para autorizar. Paulo, passarelo 2228, está no bate 3, pushback, funcionamento. Passarelo 2228, quando é que me fala, está no paro-táxi. Informo o Boeing da Rio, iniciando pushback no... na remota 10, do bate 3. Sim, seu visual com Rio autorizado, vou passar a paro-táxi, 2228. Salvador, 3305, autorizado. Chamar centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 3305, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Dois, desça para o nível 050. Ao 50, 62, segura. Trip 5515, desça para o nível 060. Voo 9250, Lima, tem cabeceira na 0. Oceana 6212, após etapa desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado X-Ray, vai chamar no localizador, 2-2. Né? Trip 5515, desça para 4000 pés, QNH 1-0, 1-6. 1-8. Tu... 68, autorizado inicialmente TAP, desça para o nível 050, informo que é o número 3 na aproximação. A guarda do Fokker sem dança, né? No ponto de espera vai chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio. Afim, segue o Oceané, está terminando o pushback no 01. 5-0, livre decolagem, pistão na 0, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. Boa noite, autorizado táxi Alfa, Kilo, passe 3, quando lá tem sinalizador, informo ao passaredo, o ATR da passaredo, terminando o pushback no 05. Salvador, passarei do 2228, pronto para táxi com 46 a bordo, 5 horas alterna, Salvador. O passarei 2228, livre táxi até o ponto de espera, retaguarda do Boeing da Rio, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118 decimal 95, ajuste no 096. Assistente no 096, quando lá. 2228. Afirmativo, se possível, iniciar redução 2009, o Trip 5519. 200 faz então, 5515. Gol 9250, decolado aos 40, chame controle em 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle, gol 9250, boa noite. Boa noite, gol 9250, contato radar, suba para nível 410 na saída Puca. 410 na Puca, gol 9250. Estamos com 75, 2 horas, Salvador alternado. TV Taxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste 10, no meio, bom voo. TV Taxi, o ponto de espera 1895, grave, 2, decimal. Escorra esquerda para o A010, limite a radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda 090, limite a 280, gol 868. 5 no 5, deixa parar, 3 mil pés. 3 mil, 5 no 5. 1868, deixa parar, 4 mil pés, QNH 10 no meio. Atomei 1016, gol 1868. Gené 6224, autorizada em área de colar, pistão 10, ventuno 60 graus, com meia dúzia de nós. Curva direita pro A 040, o limite radial 280. Direita, 0 radial 280, bom 868. Obrigada. 5 segundos, 5 para 2 mil pés. 2 mil, 5 no 5. Chegando 5, curva esquerda para 140, autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140 e LS, chamada estabilizado, 5 no 5. Estabilizador 6212. Pena 6212, chame torre, salva em 118, decimal 95. 1895, boa noite. Solo Salvador, 9890, para o curso de acionamento. 9810, boa noite. Conecte de solo, chama para táxi. Chama aí para o táxi. LS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. 2016, direita 080, livre lock, com 868. Localizador 5515. Lipe 5515, chame torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom serviço. Pouso. Chené 6224, decolado aos 45, chame controle em 120, decimal 8. 208, com controle 6224. O Chené 6212, autorizado pouso pistão no 0, ventuno 60 graus com 5 nós. Ele pouso 6212. Sai da Puca. 190, sai da Puca, 6224. 9250, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Ok, observe o tráfego da curta, agilizando manobras ali, ali mantendo a sequência, ok? Aguardando liberação para decolagem imediata. Tem outro tráfego a 1 milha e meia do externo. 7 milhas à sua frente, com um ground de 150 no momento, tipo é um ATR 72, o Gol no 868. Reduzindo, Gol 868. 228, mantém um ponto de espera. Chené 6212, no solo os 47, agilize a liberação à direita e o livraste no solo 121, decimal 9. 229, 22. Lado 355 no 5. Trib 55 no 5, continua aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá atende ao sinalizador, atentando o bug da Rio, terminou o pushback no 09. Alfa, Kilo, tem o tráfego do Rio, a vista 62. No 868, chame Torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 95, obrigado. 9810, pronto para o ataque. 4COB, 3230, Fernando Galhão. Livre táxi até o ponto de espera, parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1118, decimal 95, a gente não gera no meio, bom voo. Obrigado, ponto de espera, 6995. Copia 6895, 6995. Boa noite. É 1895. 5195, confirma o terreno de pouso? Baixado, travado. Trip 5515, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 159. Livre pouso na 1-0, 5515. O Rio 5972, decolado aos 49, chama o controle em 120, decimal 8. Rio 5972, copiou a torre? Rio 5972, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340 saída da EL, autorizaria a Leda da presente? Afirmativo, Leda, Rio 5972. Trip 5515, solo 50, agilize a liberação pela direita, no solo 121, decimal 9. Direita 219, 5501. 5001. 5001, boa noite. A informação em curso é Alfa Copia 300 para Guarulhos. Copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 300. Decolado 1-0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Eu presumo 1-0, Brice, eu presumo 1-6, Belo Horizonte, direto Trip, conforme a rota do plano de voo. 5473 no transponder, controle 120, decimal 8. Ok, Guarulhos 300, decolada 10, curva esquerda da Euleda Motiva. Eu presumo 10 de Brice, eu presumo 1-6, Bravo Tanzuru, Trip. segue em roda. 5473-1208, azul 5001. Azul 5001 no contejamento correto, também pronto no 08. Ok, chama a táxi 5001. 5515, boa noite. Alfa aqui no passe 3, quando lá tem seu sinalizador. Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife 2545, boa, 6224. Boa. Mantém cabeceira no zero. 5972 é o controle. Poderia nos autorizar em coordenação VUC ou Braide, está presente? Entendido o primeiro fixo. VUX ou Bride? Bride. VUX ou Bride? Ciente, aguarde. Gol 1868, solo 52, libere primeira direita, solo em 121, decimal 9. Direita 219, 869. Solo Lono 868. 68, boa noite. Alfa, Juliette, 01 no portão. Juliette para o 01, boa noite. Passaredo 2228, autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. Salvador, Rio 9810, ponto 0. Rio 9810, Alim mantém cabeceiro no zero. Rio mantém no zero, Rio 9810. Boa noite, informação Alfa confere, autorizado Salvador Aracaju, nível 190. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 5465 no transponder, controle, opere em 120, decimal 8. 2228. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2228. Boa noite, passarelo 2228, contato radar, suba para nível 180 na saída Arvor. 180 saída Arvor, ciente 2228. 3. Ano 31152, acione a identificação, prossiga via chegada à Mari para 2000 pés, o QNH 1016. No 5972, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251-3395, Rio 5972, bom dia, boa noite. Boa noite. Rio 98110, livre decolagem pistão 90, ventona 50 graus, com meia dúzia de nós. Então, passarei do 2228. É o contrário. Você nos libera da restrição de cruzar o FL-100 abaixo de 15 milhas, senhor? Afirmativo, passarei do 2228. Sente, grato, 2228. Gol 1134, confirme dados por gentileza, só compreendi na tal Rio 9810, decolado ao 58, chame controle em 120, decimal 8. 202, se confirma. 120, decimal 8. 208, boa noite. O Rio, copia a torre? Codrinho Salvador, muito boa noite, Rio 9810. 9810, boa noite, contato radar, suba para nível 340, saída Block 1 Alpha. 340, Block 1 Alpha. Do 41107, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, Kenegal no 0 no 6. Autorizado, pro de Bridge, o Rio 9810. Pro de Bridge, o 9810. Bridge, 9810. Já chama o 107, iniciado São Pará 2509. Plano 098, acione identificação, desta chegar na Mare para o nível 070, reduza para 2509. 70, já mantém 2509, plano 098. 70. De Salvador, passarei 2228. Muito obrigado, uma boa noite, o Uru 34. Aguarde o Passaredo 2228. Guardando, obrigado, 2228. Torre Salvador é o gol 1134, cruzou 2000, vai curvar à esquerda agora. Boa noite, gol 1134, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. Na Puca 370, pode voar direto a Aracaju? Aguarde inicialmente Jamo, o gol no 1-3-4. Ok, aguardando o plano de Jamo, 1-3-4. Jamo autorizado, aguarde Caju, gol 1-3-4. Ok, então autorizado Jamo, aguardando Caju, 1-3-4. Da presente Duna, tá 3-1 na secundária. O 1-1-3-4 autorizado pro de Caju, porém suba restrito nível 290. Caju 290, 1-3-4. Suba 228 após Arba autorizado, direto conquista. Após Arba, direto conquista, muito grato, senhor 2228. Noite 3600, acione a identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 080, Kenegal no 016. Táxi até o ponto de espera, via principal Índia, no ponto de espera Torre, 1118, decimal 95, ajuste no 096. Táxi até o Índia, ponto de espera Índia, 0096. Torre, 1118, decimal 95, e 1016, o ajuste, o azul 5001. Boa noite. E 9810, chama o centro, Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Tuna 07, reduza para 2209. 98 reduza para 2209. 2209, 0098. 1-1-3-4, chama Centro Recife, 1-2-6-85, alterno 1-2-5-45. Matinho, 2-6-5-2-5-4-5, alternado, 1-3-4, boa noite. Boa noite. Azul 5001, livre, autorizado a aliar e decolar de pistão 90, vento 150 graus com 5 nós. Do 4107 DCV para 3.000 pés, QNH 10116. 3.000 pés via 4107. 1098 DCV para o nível 050. 050, 1098. Z2228, chama Centro Recife, 1026.0, alterno 1028.8. 260-288-2228. 3152 autorizado, final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizar no localizador. Autorizado X-Ray, reportar estabilizado, 3152. Azul 5001, decolado aos 10, chame controle em 120.8. Obrigado, boa noite, 5001. Senhor de Salvador, boa noite, Azul 5001, 1300 pés, para Cidadão. Azul 5001, contato radar, vigilância. Gente. 098, autorizado 2000. Gol 1098, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. 3.016, gol no 098. Tá, 090 para 0800, 3600. Tá, 3600, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. 4.016, 3600. Azul 4107, pode prosseguir para 2000. Azul 4107, esse para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reportar a 07. TAM 3600, reduza para 2209. 2209, TAM 3600. Estabilizado, 3152. 3152, Torre, 1195. 1895. Controle azul 4500 no Padma Motiva. Te aguarde pro de Motiva. Obrigado. Equipe de escola, chame para o táxi. Torre Salvador, boa noite, está 3152, estabilizado no zero, baixar trabalho. Está 3152, QNH 10 no meio, livre pouso que estão no zero, vento 150 graus, com meia 229. Pouso autorizado no zero, 3152. ADLS Azul 4107. Azul 4107, Torre 11895. 189, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4107, 2 milhas para o 87. Azul 4107, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 10 no meio. Guarda a autorização 4107. Jato Bridge. Jato Bridge, obrigado, 5001. Da 3152, solo ao 105, agilize Ribeira, salga a pista pela direita, chave solo em 121, decimal 9. Direita, 219, tá 3152. 18, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo, 352 no meio. Avise a pátio, Índia, no ponto de espera, 118, decimal, ajuste no 0 no meio. Boa. É 908, autorizado a chegada à mar e desça para o nível 050. Já travado, Azul 4107. Azul 4107, livre pouso que estão no 0, vento 150 graus com 59. Livre pouso na 10 para o Azul 4107. Ou 10098, Torre 11895. 295, 1095. Salvador, muito boa, gol na 098. Gol na 098, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH no 096. 16 ou na 098, tá bom. Azul 5001, chama Recife no 251. Mantenha o ponto de espera para o 4107. Solo 117, libere primeira direita, sendo solo 121, decimal 9. TAP 020, where to copy? Where is copy, go ahead. Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350, via Upper 10 until Natal. After flight planning rules, take off 10, first turn left, UCA departure is the transition, Skok 5514, Salvador approach 120.8. Luna 098, livre com posição na 0, ventuna 50 graus com 5 nós. Arizona Pose 1109. Miguel, 020 is clear to destination Lisboa, at level 350, via Upper Zulu 10, Natal, then a flight plan, runway 10. After departure, left turn, book departure, Zipar, and squawking 5514, and departure frequency 120.8, at Miguel 020. Hi, Portugal 020, read back correct, report for startup and push gate 11. We'll call it Portugal 020. Azul 4107, boa noite. Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 098, solo 19, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. Direito, decimal 9, boa. Solo 098, boa noite. Alfa Juliet 01 na portão. Alfa Juliet 01, 098. 3606, livre pouso pistão na 0, ventuno 50 graus com 5 nós. Autorizado, pouso, tá 3600. Trip 52 no meio, ali mantém cabeceira no zero. Da 3600, solo 21, libere direito e chame solo em 121, decimal 9. Lembra direita, 219, 3600. Do Salvador, boa noite, o Papa Papá, Charlie Mike Papá, partida nível 200 para o 150, informação alta. Papá Papá, Charlie Mike Papá, autorizado chegada Mari, deixa para o nível 050. 050, partida Mari, Charlie Mike Papá. Azul 6908, deixa para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, 016, autorizado final, final estabilizado, 2609. 0098, prossegue para o Uno? Não, negativo, 3. Ah, bom, 3, então é 0098. Trip 5216, decolado aos 23, chega o controle em 120, decimal 8. Chamaram 120, decimal 8, 5216. Controle da Trip 5216. Trip 5216, contato radar, flow para 190 na saída PUCA. 190, sai da PUCA, 5216. Logo 868, autorização para Aracaju. Fono 868, boa noite. A informação em curso alfa confere. Autorizado Salvador Aracaju, nível 230. Decolada 190 com curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, via Golf 677. 5596 no transponder, controle APR 120, decimal 8. Confirmando, a saída vai ser PUCA Jamo. PUCA Jamo após Aracaju. Ok, e o transponder? 5596. Ok, então PUCA Jamo Aracaju, recorda no zero curva esquerda, transponder 5596, controle 208. Nível autorizado 230, via Golf 677. Positivo, é o nível 230, Golf 677. Cotejamento correto, tá me pronto, Gol no 868, no 01. Afirma, no 01 vai chamar pronto, por isso. Copio nível 370, aguardo coordenação, Gol no 170. Autorizado Salvador, Campina Grande, nível 370. Decolado 110, curva esquerda, saída pouca transição Zipar. Via Pesuvo 110. 5521 no transponder, controle 120, decimal 8. Azul 908, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus com 4 nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 690. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, desce para 2 no pé, ajuste no 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. Gol 1972, acionei a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050 na proa de Itaque. fracionamento com 868. Com 868, quando a equipe de solo chama para táxi. Autorizado, chama táxi, é isso mesmo. Azul 6908, solo aos 29, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. Azul 6908, boa noite, Alfa, Kilo, Pat 3, quando lá tem seu sinalizador. Do localizador, o Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, Torre, 1895. 1895, Charlie Mike Papá, uma boa noite. Boa noite. O 1972, isso para 2000 pés, ajuste 016, autorizado final, reporte esterilizado. Papá, Charlie Mike Papá, informa o QNH 1016, cheque de pouso. Trem de pouso, baixado e travado. Papá, Charlie Mike Papá, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, 10, Charlie Mike Papá. Pena Recife, com 12 10. Voo 1868, livre táxi até o ponto de espera Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 016. Positivo e Índia, ponto de espera 295, boa, retorno, 68, para aí. Azul 6908, informo que a esfera não colocou nenhum tipo de posição, só colocou pátio 3. Então peço que atente ao sinalizador, vou entrar em contato aqui com o CIS para agilizar. mais um lá. Tá, o senhor observe conforme for, me chama novamente. Caralho, oficial 020, request ocean start. SAP 020, coordenei X grau de staff, report for taxi. Report for taxi, oficial 020. Boa Portugal é 020. É Portugal, go ahead. May we start our pushback? É 256, doutor Zé, é 3 mil pés. 3 mil pés, obrigado. Trip 52 no meio, chama Recife no 2085. The towing and the startup on Libyan Sand 08, call the back for taxi, yes, 020. That's right. Obrigado.